Olá! Hoje a gente mergulha num tema, ufa, fascinante mesmo, que, olha, a pesquisa recente está botando muito foco: a ligação entre as bactérias do nosso intestino e o diabetes tipo 2. Pois é, uma conexão super intrigante. Exato. E os materiais que a gente analisou trazem uns insights bem legais, umas dicas práticas sobre como isso funciona. A nossa ideia aqui é, bom, é tentar entender melhor como é que a saúde do intestino pode mexer com o nosso metabolismo, sabe? E com o risco de desenvolver o DM2. É uma conexão que vai muito, mas muito além da digestão, né? A composição da microbiota intestinal, esse ecossistema todo que a gente tem dentro, ela modula processos-chave. Tipo quais? Ah, tipo como a gente usa a energia dos alimentos, a resposta inflamatória do corpo e até como as nossas células respondem à insulina. E tudo isso é central no diabetes tipo 2. Entendi. Os estudos falam muito, né, desse termo disbiose em quem tem DM2. O que que é exatamente esse desequilíbrio, se no dia a dia da microbiota? Então, disbiose é basicamente uma perda de harmonia, sabe? É como se a orquestra intestinal desafinasse. Ah, boa analogia. É. Pessoas com DM2 muitas vezes têm uma microbiota, menos diversa, com menos tipos diferentes de bactérias. Menos variedade. Isso. E aí tem uma diminuição daquelas bactérias que a gente considera boas, sabe? Como as que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, os AGCCs. Sei, os AGCs. E, ao mesmo tempo, pode ter um aumento daquelas que, se crescerem demais, podem ser problemáticas, tipo algumas espécies de bacteroides ou E. coli. Não é só ter menos mocinhos, mas às vezes tem mais vilões ou eles estarem mais ativos, entende? Entendo. E como é que essa bagunça lá no intestino consegue impactar o corpo todo, a ponto de ajudar a causar o diabetes? Ah, aqui tá o pulo do gato, a inflamação. Inflamação. É. Uma microbiota em disbiose pode fazer a barreira do intestino ficar meio furada, digamos assim. O que a gente chama de intestino permeável. Já ouvi falar disso. Pois é. Aí, pedacinhos de bactérias, tipo o LPS, que é parte da parede delas, conseguem escapar para a corrente sanguínea. Nossa. E o corpo entende isso como uma invasão, né? Aí ele dispara uma resposta inflamatória. Só que é uma inflamação que não acaba, fica ali. Crônica, de baixo grau, mas constante, pelo corpo todo. E essa inflamação que não some? Exato. Ela é um fator super conhecido que leva à resistência à insulina, que é a base do DM2, né? É tipo um efeito dominó que começa lá no intestino, mas derruba peças no corpo todo. Puxa, é impressionante pensar nisso. Pedacinhos de bactéria causando inflamação sistêmica. Mas tá, e o lado bom? Os materiais falam muito daqueles AGCCs tipo butirato. Como é que eles entram como protetores na história? Ah, eles são o exemplo perfeito da mágica que acontece no intestino. Mágica? É, tipo uma alquimia. Algumas bactérias do bem pegam as fibras que a gente comeu, mas não digeriu. Aquelas que passam direto? Essas mesmas. E fermentam essas fibras. O resultado dessa fermentação são os AGCCs. O butirato, por exemplo, ele é tipo o combustível preferido das células do próprio intestino. Ajuda a manter a barreira forte, íntegra. Ah, então ele ajuda a consertar o intestino permeável. Exatamente. E não só isso. Os AGCCs também mandam sinais para o corpo para melhorar a sensibilidade à insulina, sabia? E ajudam a regular o apetite. Nossa, quanta coisa! Pois é. E aí, quando os níveis deles estão mais baixos, como alguns estudos mostram em pessoas com DM2, fica mais difícil controlar a glicose. Faz sentido, né? Total sentido. Então, alimentar essas bactérias que produzem AGCCs parece ser, bom, uma estratégia bem importante. E como é que a gente faz isso na prática? É só comer mais fibra e pronto? A fibra é a chave, sem dúvida. Principalmente as fibras pré-bióticas. Elas são o prato preferido dessas bactérias boas. Pré-bióticas, tipo o quê? A gente encontra em alimentos como cebola, alho, aveia, banana mais para verde, sabe? Batata doce cozida e depois resfriada também é ótima. A meta geral que se fala é tentar chegar nos 30 gramas de fibras totais por dia. 30 gramas, ok. Mas não é só isso, viu? Os probióticos também podem dar uma força. Ah, os iogurtes, kefir. Isso. São micro-organismos vivos que ajudam a equilibrar a turma lá dentro. Iogurte natural, kefir, chucrute, desde que não seja pasteurizado, né? O ideal é consumir com regularidade e, claro, tem o outro lado, evitar o que atrapalha. As dietas ruins. Exato. Aquelas ricas em açúcar, gordura saturada, muito ultraprocessado. Elas tendem a alimentar as bactérias que a gente não quer e ainda por cima promovem inflamação. É tirar o adubo ruim e colocar o bom. Faz todo sentido. E fora a dieta, o que mais do nosso estilo de vida entra nessa conta aí? Para a saúde do intestino e o risco de DM2. Olha, muita coisa. O exercício físico regular, por exemplo, tem estudos mostrando que ele mexe positivamente na microbiota. Mesmo? Que tipo de exercício? Algo em torno de 150 minutos por semana, combinando aeróbico com exercício de força, parece ser bem bom. Outra coisa, hidratação. Beber água é fundamental para o intestino funcionar direitinho. Sono, dormir bem. Mais 7 a 9 horas por noite. Dormir mal pode alterar a microbiota para pior, sabia? Nossa, até o sono. Até o sono. E o estresse. Gerenciar o estresse é super importante. O estresse crônico afeta demais o eixo cérebro-intestino. Meditação, yoga, qualquer coisa que ajude a relaxar. E um ponto crucial, antibióticos. Ah, sim. Usar só quando realmente precisa, com prescrição médica. Porque eles dão uma balançada geral na comunidade ali. Podem causar um desequilíbrio grande. Entendido. Então, resumindo o que esses materiais estão mostrando pra gente, cuidar da microbiota intestinal vai muito além de só melhorar a digestão, né? Muito além. Parece ser uma peça bem importante na nossa saúde metabólica como um todo e parece ter um papel relevante aí na história do diabetes tipo 2. Exatamente. Não dá para dizer que é a única causa, claro. O DM2 é super complexo, multifatorial. Mas a microbiota está surgindo como um alvo terapêutico e preventivo muito promissor. Uhum. As estratégias para modular essa microbiota, principalmente com alimentação, estilo de vida, elas vêm para somar, para complementar o que a gente já sabe que funciona. E isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Deixa, sim. Se essa ligação tão profunda entre a microbiota, a inflamação e o metabolismo é tão chave para o DM2, até que ponto que otimizar a saúde do intestino com essas mudanças de estilo de vida poderia ser uma estratégia central? Não só para o diabetes, mas talvez para prevenir um monte de outras doenças crônicas que também têm essa raiz inflamatória e metabólica. É verdade. É algo para a gente continuar de olho, continuar explorando, tem muito potencial aí.